Fecheiro 11, página 101, capítulo 3. Sim, regressaram pela estrada do Mar de Prainhas. Milene seguia atrás da carrinha Mitsubishi e, ao cruzar o campo aberto por onde passavam, e levantando adiante de si o lastro de imagens recolhidas desde manhã, onde avultavam as figuras de Olívia e seus dois pajens, saracoteando-se na poeira do bairro dos Espelhos. Mas tudo isso eram apenas silhuetas soltas de gente a agitar-se, mensageiros sem importância, sombras sem enredo nem densidade. O que ela via, repetidamente via, como se a força do mundo toda aí se concentrasse e o resto fosse apenas uma paisagem vaga por onde o carro deslizava, era o rosto dos tios a caminharem na sua direção, perguntando-lhe uma e outra vez: "O que contaste tu a essa gente dos jornais, esses intriguistas profissionais pagos para intrigarem? Por que o fizeste? Não sabias guardar para ti o que tinha acontecido à tua avó Regina?" Era isso que ela via e ouvia. E depois, ao regressar ao cômoro, onde apenas se encontrava estacionada a carrinha vermelho pó de Janina Mata King Black Power, salpicada de clavos de sol com a forma de machados, só via o cômoro, e só via o portal, e só via a sombra das palmeiras, e só via Antonino Mata a saltar da carrinha e a dizer-lhe: "Aqui estamos de volta." E em seguida, o decurso dos acontecimentos passava inteiro para as mãos de Felícia. Pois, visto desse lado, tudo mudava de figura. Era como se alguém dissesse: "A pessoa-chave está encontrada." Na verdade, Felícia Mata falava ao telefone quando os avistou e, a princípio, nem queria acreditar. Por momentos, havia mesmo julgado que Milene apenas tivesse voltado para recuperar qualquer objeto esquecido. Só depois, quando o filho resumiu o que se havia passado, Felícia compreendeu a situação e ficou sem palavras. Naquela hora da tarde, usava um vestido de flores que lhe punha os seios em destaque, e sobre eles luziam gotículas de suor, tão salientes que estremeciam com o andar. Felícia colocou aí as mãos para confessar o seu espanto. Como era possível? Os familiares de Dona Milene ainda não tinham voltado? E o jornal estava cheio de mentiras? Mentiras verdades? Verdades mentiras? Estava a ficar sem palavras. Com voz de comiseração e pena, e ao mesmo tempo indestrutível determinação, a mesma voz com que terminara o telefonema interrompido, dizendo: "Sim, Janina, meu filho, segue em frente, sempre em frente, nós todos contigo, tchau, beijão." Com essa mesma voz, Felícia Mata falou para Milene. Ainda o relato de Antonino não estava completamente terminado. "Calma, Dona Milene. Nada de ficar assim abanando como uma folha de papel. O que é isso, mulher? Repara que tu não estás sozinha. Tu estás com os Mata. Toda esta gente que tu vês aqui à tua volta são tuas pessoas de família. Toda esta gente é tua gente também. Que mais te posso dizer?" Todos sem palavras. Ana Mata, sentada na poltrona de plástico, renta aos regatos que escorriam dos duches, pelando batatas para dentro do regaço, ao ver a neta de Dona Regina voltar para trás, tentava decifrar a entrega fantasma que não tinha sido feita por seu neto Antonino, a faca parada entre as mãos. E ao encarar de novo os olhos da moça, cujas pálpebras eram semelhantes às de Dona Regina, voltava a fazer o seu pranto. Afinal, como tinha vindo ali parar Dona Regina, de noite, sem ajuda de nenhum táxi? E para quê? O que queria Dona Regina dizer-lhe a ela, Ana Mata? Perguntava na sua língua. Heitor Pai, apoiado nas canadianas, também ele sob o impacto da morte da senhoria, formulava perguntas semelhantes. Por sua vez, os três filhos de Antonino, espalhados pelos colos das tias Dileta e Germana, tinham acordado. Só as crianças de Domingos e as duas filhas de Heitor Filho, entretidos a ver duas televisões, não davam por nada. Mas as suas mães, Conceição e Claudina, àquela hora, ausentes nos supermercados, a desempenharem serviço de caixas, se ali estivessem, por certo, que também ficariam sem palavras. Felícia Mata, envolvida em tecido de flores, enchia-se de indignação legítima. Ela, que numa tarde de primavera havia conquistado aquela casa para a sua família, ela que era mãe de Janina Mata King, o cantor que todos os dias se ouvia na rádio, estava chocada. Senta aí, Dona Milena. Vamos ver. Em que dia a tragédia da tua avó aconteceu? Milena, sentada em frente de todos, como no dia anterior. Foi na quinta-feira. E já hoje é terça-feira, 19 do mês. E até agora ninguém apareceu, não é? Falavam no pátio, à volta das pequenas mesas quadradas que se uniam e se apartavam, conforme a necessidade. Naquela tarde, as mesas unidas numa só. Felícia, chocada. Dileta e Germana, chocadas também. A mãe dela, com suspiros profundos no peito, choro nos olhos, a falar das surpresas do destino incerto. O que iriam fazer? O momento era muito delicado. Claro que Antonino tinha procedido à altura dos Mata. Tinha voltado para trás com a moça e com o jornal das mentiras, que eram verdades. E agora também não se ia devolver a rapariga junto de qualquer porta vazia, como se fosse um molho de couves que ninguém quer. Felícia não podia imaginar que uma pessoa pudesse ficar assim, sozinha, como estava Milena. Mas sobre o que fazer, concretamente, ninguém via claro. Como Milena também não se decidisse, Felícia tomou o telefone e estendeu-lhe. Olha, Dona Milena, telefona para onde quiser. Não posso ver uma pessoa assim tão desamparada. Mas logo corrigiu o seu gesto, sustendo o aparelho e encarando-o como se fosse um objeto inteligente com quem se discute uma solução importante. Decidiu. Pois bem, eu mesma vou comunicar com os seus tios. Quer ver? E Felícia preparou-se para telefonar a partir do centro da mesa, para todos ouvirem. A moça Milene que lhe ditasse os números de sua família. A moça Milene que escutasse. Ela ia deixar recados em todos os números. Ela já lhes diria como iria ser. Está lá? Não está? Pois se não está, vou deixar mensagem. E sempre a olhar para Milene, Felícia deixou mensagens em voz muito alta, falando em pé, perentória, como uma professora do ensino secundário, a ser escutada por todos no meio do pátio. Está lá? Não está? Mensagens. Mensagens para eles. Que viessem buscar a rapariga que ali tinha aparecido em estado de choque, no meio do estendal da roupa. Que viessem, assim que chegassem de férias, que se dirigissem logo de imediato à casa dos Mata, na fábrica de conservas Leandro, 1908. Fim de mensagem. Mensagem. Eles sabiam muito bem de que lugar se tratava, já que eram os diretos herdeiros, proprietários da fábrica. Felícia, falando muito alto sobre a injustiça e a indiferença, em pé, ao centro da mesa. Há 2 dias que a rapariga se encontra na nossa casa. E os tios dela, sem novas nem mandados. Não pode ser? Gritou Felícia para o jardineiro de um dos senhorios que atendeu a partir da piscina, limpando a piscina. A única voz direta que respondia e com quem podia trocar uma discussão viva. Decidindo, não, não, a rapariga não volta para casa sozinha. Aqui mora gente cristã. Entendo você, senhor jardineiro? Ela bem quer, mas a gente não vai deixar a rapariga voltar sem companhia para casa da avó, depois de um choque deste tamanho. Sabe, jardineiro português, aqui mora gente mata. Cabo-verdiano badio de pé rachado. Gente com coração e vergonha na cara. Felícia, com um braço no ar, o outro na orelha, falando pelo telefone sem fio, deixando aquela mensagem, mensagem vergonhosa para todos eles. E para Milene, sentada na mesa branca comprida, feita de muitas, ela disse, coragem. Tenha coragem, moça. Há muito que eles deviam ter vindo. Depois de amanhã já devia ser a missa de sétimo dia pela tua avó. E nem sequer uma missa de recordação deve estar apontada. Grande pena eu tenho, Dona Regina. Graças a Deus, que mulher boa e honrada não tem intruso importante à porta do céu. Felícia, de telefone fechado, surpreendida. E você, com isto tudo, a rir-se. Rir-se porque você está sofrendo muito, só que tem muita grandeza de espírito, muita coragem. Era Felícia Mata, entre todos, de novo, ao leme, na proa do barco, na dianteira da vida. Antonino também se tinha sentado, a ouvir os telefonemas. Sobre a mesa havia colocado um refrigerante gelado que bebia devagar. Os óculos espelhados, pendurados da camisa preta. O boné bem assente na testa, a pala para a frente, refeito daquele dia. Também o que ele tinha decidido bem. Era indecente andar de porta em porta a entregar uma pessoa que merecia respeito, como se fosse uma trouxa de roupa, e logo uma pessoa que passava um mau instante na vida. Ele próprio, ao ver a rapariga ali sentada, até se lembrava de si mesmo 2 anos antes, quando tinham caído em cima dele os dias da ira. Os dias da ira, entende você? Disse Antonino, dirigindo-se a Milene, separando as palavras, como se ela fosse surda ou criança de tenra idade, e ele mesmo estivesse interessado em fazer-se entender. Você não se julgue única. Acontece a toda a gente. Pelo menos uma vez na vida, a ira desaba em cima da cabeça do indivíduo. Não se sabe quem manda a ira, nem porquê, nem para quê. Mas a verdade é que a pessoa está descuidada e a ira vem. São dias em que um tipo mal se levanta, dá logo de caras com o esterco da vida. E depois, de repente, desaparece. Mas sempre leva consigo alguma coisa da pessoa que não devolve mais. Antonino, alidiante, como se só falasse para ela. E ela reparava que aquelas palavras até eram próprias para correrem com velocidade. Mas ele insistia em pronunciá-las lentamente, como se quisesse que se encaixassem numa parte da compreensão que não tivesse a ver com o que dizia, mas sim com o que porventura quereria dizer. No entanto, o que ele estava a transmitir e ela estava a escutar era perfeitamente compreensível. Ela própria sabia que havia dias terríveis. Quando Antonino terminou, Felícia disse: "Deixa lá, meu filho, já passou." "Eu sei", disse Antonino. "Estou só a lembrar a esta pessoa que toda a gente passa por dias assim, mais nada. Aqui vou." E abandonando a lata do refrigerante, dirigiu-se para o sítio de onde a água do duche corria. Uma ribeira, um rio. O rio, que vinha do duche, correu longamente. Passado algum tempo, o filho de Felícia atravessava o pátio, abotoado, sem boné, cheirando a água de colónia, de novo à pressa, de novo agitado, como várias vezes já tinha acontecido ao longo daquele dia, a correr para qualquer lugar, aproveitando sem dúvida a sua tarde livre. Os filhos de Antonino, diante das televisões, dormiam agora ao colo das primas e não davam por nada. Entretanto, todos os que ficavam insistiam em que não tinham palavras para descrever aquele momento desconcertante. Mas Felícia, sem arredar pé, continuava a pensar no bem, a fazer o bem, a decidir a vida urgente e prática, pois agora que Milene tinha voltado para ficar, não sabia até quando ela ia hospedá-la definitivamente no quarto da música. Mais do que isso, uma vez que a família de Milene não dava a cor de si e que outros a caluniavam injustamente, Felícia ia mostrar quanto valia o sentimento da bondade, cedendo-lhe não a cama pequenininha, nem tampouco a cama do Gabriel, mas a própria cama do seu filho Janina, o cantor, a viver definitivamente em Lisboa. "Vem cá, vem. Olha, Dona Milene, é aqui mesmo que tu vais ficar." Agora ela podia ver com os seus próprios olhos, demoradamente, o antigo pavilhão do vazio, o da latuaria. Tinha sido, de facto, pintado de preto. Os cortinados eram vermelhos da cor da papoela e pendiam do teto como num estúdio de televisão. E as camas, arrumadas, rente às paredes, estavam separadas por instrumentos postos em estrados ou apoiados em cadeiras de pano. Por toda a parte havia fios, fichas, gambiarras, montanhas de discos, música soul e afro-americana, imagens de Louis Armstrong e de Jimi Hendrix quando jovens, fotografias de Janina e sua banda, havia-as pelas quatro paredes. Em torno de um cartaz com Terra Strand Darby, de rosto recolhido, debaixo das tranças, alguém havia escrito Irmãozinho. Afinal, na noite anterior, Milene já ali havia pernoitado, sem se aperceber dessa profusão de objetos. Mas agora, compreendendo o significado daquele recinto, tinha dúvida sobre se deveria aceitar a cama de Janina. Milene preferia a cama pequenininha. Aliás, para ser verdadeira consigo mesma, ela nem preferia coisa nenhuma. Naquele momento, tinha voltado a encontrar-se muito perto do instante que a levara a esconder-se atrás das roupas no meio do estendal. Quando a sua cabeça havia ficado oca como uma concha morta. Mas Felícia Mata, com o peito repleto de gentileza para com ela e também de orgulho por perfilhar sentimentos maravilhosos como os da beleza e da bondade, obrigava Milene a tomar lugar na cama grande. Você vai fazer um bom sono na cama de Janina, ouviu? Meninas, tragam lençóis para a cama de Janina. Os lençóis grandes, aos quadrados largos, se faz favor. Sim, aquele era o quarto desocupado dos seus rapazes artistas, músicos e cantores. Embora só Janina verdadeiramente cantasse. Um quarto com sorte. A partir daí, era Felícia a explicar o sucesso dos filhos, a estender os lençóis de quadrados sobre a cama de Janina, a dar sacudidelas na colcha, piparotes nas almofadas, a dar vida aos objetos inanimados, eles a ficarem com vida, o telefone a tocar na sua algibeira. Agora não posso, Janina, aconteceu uma coisa imprevista. Está cá de novo a moça, no teu quarto, meu filho. Olha, escuta, na tua própria cama. Não te importas, pois não? Eu sabia, tu és mesmo muito boa gente, muito boa pessoa. Segue em frente, meu filho, sempre em frente. Tchau, tchau, beijão. Felícia a fechar o telefone portátil, enternecida, como se o próprio telefone fosse uma parte de Janina. Mas, no momento em que ia de novo guardar o aparelho, Felícia apanhou um susto de si própria. Reconsiderou. Cabeça estúpida. Então, não te dei o telefone. Pega lá. Antes de ocupares o teu quarto, telefona para onde quiseres, que telefonar faz bem. Fala à vontade. Uma pessoa compreende a tua situação. Uma família rica, um advogado, um grande empresário, um presidente da Câmara, todos eles e suas mulheres abalarem assim para o fim do mundo, marimbando-se para tudo mais. Oh, senhor, fala lá, rapariga, fala. Milene, ainda hesitante, diante da cama de Janina. Não sabia se a aceitar. Havia um grande problema. Mas o grande, verdadeiro problema consistia em pôr a ponta do sapato na beira do abismo. Era tão fácil o abismo, tão gostoso, tão simples. Era só uma pessoa fechar os olhos e abandonar-se. Ele lá está, de braços abertos, à nossa espera desde o princípio do mundo. Não custava nada. O que custava, nesta vida, era aprender a suportar o custo. Custa muito, muito. Um dia pode ser que tenhas de desenvencilhar sozinha. Sendo assim, faz por ti mesma qualquer coisa, pela tua própria vida. Faz, faz. Então Milene agradeceu o telefone disponível de Felícia Mata. Pegou nele e deixou no gravador de João Paulo a seguinte mensagem. João Paulo, olha, é só para te dizer que me sinto muito sozinha. Estou em casa da família Mata. Ia dizer, a gente da terceira leva, ou terceira vaga, mas não disse. Felícia, as suas irmãs, Ana Mata, Heitor Pai, as adolescentes, bem como todas as crianças Mata, tinham abandonado as televisões e estavam em frente do quarto dos artistas. Não iria chamar-lhes ali diante aquilo que os tios lhe chamavam lá em casa. Olhou para todos e disse, mas estou muito feliz porque encontrei estas pessoas muito boas para mim. Todos a olharem para ela. Agora não posso falar porque fica demasiado caro. Todos a rirem para ela e ela a rir para todos. Ana Mata, sem mover nenhuma faca de batatas. Heitor Pai, sem mover as canadianas. As crianças a observarem-na, esquecidas dos programas de televisão. Pois a rapariga branca, que tinha voltado para trás por não ter família, estava ali diante, no quarto dos tios, e até parecia não saber falar ao telefone. Milena acrescentou: Olha, João Paulo, é só para te dizer que estou muito feliz. Bye bye. Dona Milena, não queres telefonar mais?